segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São segura as pontas, meu coração.